treinamento no box 612, o gol 1817. Autorizado o seu ataque, 1817. Chamaram para o TAC. Para o táxi, o gol 1817 está com 77, 3 horas e 50, alterna Galeão. Autorizado o táxi via Pátio, Índia e Alfa, no ponto de espera da 1-0, reporta pronto para decolagem, o ajuste 1-0 no 3, o gol 1817. Ciente, Pátio, Índia e Alfa, 1-0 no 3, ponto de espera reportará pronto, o 1817. com o ponto de espera, pronto, gol 1897. Gol 1897, autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 1110 graus, meia dúzia de nós. Autorizado a alinhar e decolar da 10, gol 1897. 1897, decola aos 38, controle agora 1935, bom voo. 1935, boa. Oi, Salvador, voo 1897, decola na Dayal. Voo 1897, contato radar, decola em Sul 360. Subindo para o 360, gol 1897. Comandador, boa noite. Na 3265, bom dia. Comandador, bom 271, Libra 210 para 150, centro informação é bom. Bom dia. Bom dia, no 271, na cena de identificação, chegada a mar e desça para 2000 pés, 1013 altímetro. 2013, chegada mar e 1271. Após primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da EL, Leda, após Leda, direto PDEV, frequência do controle 119.35, aciona 5145, Futan 3265. 3280 autorizado, conforme a pergunta 50, BDEV, corrigindo. BDEV, a perna número 50, configura a pergunta no meio, grupo, prossegue. Escola da 10, curva direita, da EL, Leda, pós-Leda, direto BDEV, 1935, o controle 5145, é o transporte, da 3265. Atendimento correto, portão 08, chama pronto, da 3265. Camarão, obrigado. Controle de Salvador, o Gol 1817, passando agora 140, poderia coordenar o 380. Ela está indisponível, Gol no 817. Prossiga direto CRAT, chamando o Centro Recife 1251, alternando 3325. Ciente, indisponível 380, Recife 1251, 3325, direto CRAT, Gol no 817, boa. Gente, após desvio direto Tuna e o ILS X-Ray já autorizado, voltando no lock, com 1271. Após desvio direto Tuna, começará. Check acionamento no 018. Autorizado, chama táxi, são 3265. Para táxi 32. A 3265, 101 a bordo, 3 horas e 40, Campinas. Autorizado o táxi via Pátio, Índia e Alfa, no ponto de espera da 110, reporta pronto, o ajuste no 0 no 3, a 3265. Pátio, Índia e Alfa, chamada pronta, 3265. 3265, ponto de espera pronto. 265, autorizado a alinhar e decolar da 10, o vento 090 graus com 04 nós. Alinha e decola, 3265. 1271, certo? Descompleta o ILSX, você chama do Torre 18, desse meu meio. 26, obrigado, bom dia. Boa. Estabilizado, ele é 7-3. Bom dia. 1271, bom dia. Continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Informo o Airbus da TAM, prestes a iniciar a rolagem. Pistão no zero. Ok, aguardando pista livre. 1271. Então, 3265, decola os 56, controle agora em 119.35, bom voo. 1935, bom dia, bom trabalho. Welcome. 1271, baixou e travou? Baixou e travou. 1271, autorizado pouso, pistão no zero, o vento 090 graus com 05 nós. Livre o pouso, 271.